anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então ainda para o nosso segundo e último bloco dessa edição Drops, né? Que está virando já um dropão, né? E agora vamos falar aí um pouco aí sobre as notícias, né? Que aconteceu nas últimas semanas aí. E também responder algumas perguntas que ficaram aí para trás, que não se encaixou em nenhum dos assuntos que a gente comentou até agora, né? Eu já quero entrar aqui num dos assuntos aqui, né? Que é a Furniture Row. A Furniture Row, né, ela, todo mundo sabe aí, que ela deixou a Chevrolet, né, deixou a Chevy, e agora que recebeu o apoio da SE, e agora está indo para a Toyota. Né? Então eu queria aí saber de vocês aí, senhores, o que vocês acharam, o que vocês iam falar sobre isso. E tem também aqui o Ricardo Figueroa, né, ele faz essa pergunta também. E agora, a Furniture Row repete 2015, né? Se eles vão vir com a mesma força em 2015, a Furniture Row aí. E temos também aqui um outro amigo nosso aí pergunta, né? O Ricardo Arcuri, ele pergunta se a mudança da Furniture Row da Chevy para a Toyota vai ser um passo para a frente ou não. Tiago. Leonardo, bom, no caso a mudança da Furniture Row, acho importante destacar que ela vai ter uma parceria técnica com a equipe Joe Gibbs. E a Joe Gibbs, o time que melhora, de novo, ela melhor apresentou os resultados nas duas provas que tivemos no ano passado com um novo pacote técnico que vai ser utilizado esse ano. Muito provavelmente a Furniture Row tem tudo para manter uma boa temporada. A grande questão é, a estrutura da equipe é menor que a Joe Gibbs, e qualquer mudança ou qualquer alteração que deixe de funcionar para o time principal, para ela vai fazer muito maior impacto. Então, assim, é uma situação difícil. Alguns anos atrás, quando a Penske foi campeã da NASCAR com o equipamento da Dodge, eu comentei que no ano seguinte ia ser muito difícil manter os resultados por conta da mudança de Dodge para Ford. E era uma estrutura nova, mas a Penske tem todo um aparato, tem todo um plantel de funcionários que entende do riscado e que teria condições de manter bons resultados. Só que eu não esperava que, no final das contas, os resultados da Penske, por mais que o título não tenha vindo desde então, melhoraram substancialmente em posição média e em número de vitórias, referente ao ano que ela foi campeã. Então, assim, é algo impressionante se você pensar que uma mudança numa equipe grande não é tão sentida porque a estrutura já está bem solidificada. Isso acontece, eu acho que muito pelas pessoas que estão lá, que estão administrando, né, que conhecem da parte técnica e que podem apoiar em alguma situação adversa. Coisa que é o que fica como X da questão no caso da equipe da Furniture Row, né? O aporte financeiro é menor, né? A equipe técnica, por mais que tenha tido bons resultados, não é tão qualificada como uma da Joe Gibbs, né? A estrutura é menor. Eles têm também uma questão de logística diferente das outras equipes, né? Enquanto as outras voltam para Charlotte, eles têm que andar muito mais, porque a base deles fica no Colorado, né, em Denver, na região de Denver. Isso tudo pesa, isso tudo vai pesar. Vamos ver que, a princípio, até por já ter um pouco queimado a minha língua nessa questão da Penske. A princípio, eu acredito que a front row possa manter o nível, mas é esperar para ver o futuro, o que apresentará aí no futuro, principalmente os desafios que ainda não apareceram de pistas que não foram testados esses pacotes e que até por uma restrição de testes que a NASCAR começou a impor esse ano, ou o Hélio, se quiser falar, esse ano não, né? Já faz algum tempo que ela tem uma restrição de testes durante a temporada. Isso pode impactar bastante no desenvolvimento de um carro quando não se der adequadamente em alguma pista da categoria. E você, Hélio, o que que acha? Então, de positivo para a Front Row, o Mark Trucks Jr. teve muito tempo trabalhando com a Toyota. Tem gente ali na equipe da Front Row que trabalhou na MWR na época do Trucks, estava naquele time lá, naquele time 56 que foi fechado. Uma coisa que eu não sei, né, que eu não tive notícia, se tem profissional da MWR que estava com a Toyota, ou profissionais da própria Joe Gibbs ou da Toyota que estão entrando na equipe agora com essa mudança, né, com essa transição, né, são umas questões assim que eu não sei se que eu não sei, mas eu acho que a entrada de alguns profissionais da Toyota e já esse conhecimento do Martin Truex e de alguns mecânicos ali, pessoal do corpo técnico, né, e também saber se a equipe vai manter o Colin Pernick como chefe de mecânicos, algum outro engenheiro ali que também fez parte dessa evolução do equipamento deles teve esse ano, se vai continuar na equipe, são alguns pontos que eu acho que se esses pontos convergirem, se tudo isso estiver certo, eu acho que a adaptação vai ser bem rápida. E também tem que saber até que ponto vai ser essa parceria com a Joe Gibbs, né? Leonardo? Ou então, Elião, essa mudança aí da Front Row aí, desculpa pessoal, mas eu tô meio perdido aqui com as perguntas aqui, tem bastante. Essa mudança aí, né, da Front Row pra Toyota aí, eu creio que talvez foi um tanto precipitada, né? Ah, porque o carro número 78 vinha tão bem quanto, né, ou até melhor, que os próprios carros da RCR, né? Então, assim, o trabalho estava sendo feito. O Martin Truex Jr. fez um excelente começo de ano, assim, um começo de ano impecável mesmo. Tanto é que só, olha só, hein? Só o Martin Truex Jr., Joe Logano e Kevin Harvick nas 12 primeiras corridas, eles eram os únicos a terminar as corridas dentro do top 10. Então, assim, são números impressionantes aí, né? Um carro que é apenas uma equipe, né, um single car aí, né, a primeira vez que um single car, uma equipe com um single car vai pro Chase, né, foi para Roma, se foi para disputar o título, lógico que não tinha muita chance, mas foi para disputar o título em Roma. Então, assim, talvez essa mudança aí a equipe vai sentir um pouco, né, não posso falar que também vai piorar a equipe, o carro vai começar agora a andar top 25. Mas eu carrego algo comigo que ela também não vai melhorar também, não vai ser a equipe que vai mudar da água pro vinho. Fala, nossa, ó, agora ela tá vencendo corrida. É difícil a Front Row chegar em 2016 agora e vencer diferente do ano passado, vencer uma corrida, que foi pouco, chegar agora vencendo três, quatro corridas aí, fazendo um regaço aí. Mas eu creio que ela vai manter assim um pouco dessa regularidade dela, né? Como o Elião falou, tem muita gente boa ali nesse time aí, então, que é experiente com a andar de Toyota, né? Então vamos ver aí o que vai acontecer aí. É claro que o Matheus Júnior é um bom piloto, né? A equipe é um single car, então a equipe consegue dar toda a atenção para esse único carro que ela tem. Ela peca um pouco às vezes nas informações, né? Que é apenas um carro colhendo informação no final de semana. Sendo que uma equipe, quando tem três, quatro carros, são quatro carros com informação, mas eu creio que também que não vai ser nada assim prejudicial aí, vai manter um pouco a média aí o Matheus Júnior esse ano de 2016. Vamos agora ter que esperar um pouco para ver, né? Depois de uma terceira ou quarta corrida, a gente consegue mensurar um pouco melhor aí, né? O quanto foi bom ou ruim para a Fundo Rua essa troca aí de Chevrolet, de Chevrolet para Toyota, né? Seguindo aqui, pessoal, as perguntas aqui, né? Eu já estou nas perguntas, então por aqui mesmo eu vou ficar. Vou fazer o Thiago Fischer, ele pergunta assim: Case Keene melhora esse ano ou fica na mesma? Na minha opinião, o Case Keene vai continuar na mesma. Talvez ele consiga vencer uma ou duas ou até às vezes aí três corridas aí. Vai depender um pouco muito da vontade dele aí. Thiago Leão. Bom, eu acho que ele vai continuar na mesma, assim. Eu só acho que tem uma galera que pega muito no pé do Case Keene, falando que ele não é piloto da Hendrick, que já passou o tempo dele. Eu fico me perguntando, eu fico olhando assim, esses pilotos novos que a gente fala, e muitos falam, por exemplo, um Austin Dillon. O próprio Kyle Larson, tudo, eu fico vendo, vejo eles ainda fazendo algo diferente desse cara, principalmente pela estrutura, não só a estrutura da equipe, mas quem são os companheiros de equipe, que companheiro de equipe na NASCAR é primeiramente seu primeiro rival. Cara, assim, o Case Keene é um bom piloto, ele só não é o piloto mais combativo, ou um piloto no estilo dos antigos pilotos da NASCAR, que vão dar. Antigos nem tanto, né? Tá voltando, né? Os pilotos estão acostumando, gostando de bater de novo nos pilotos para conquistar vitórias e causar aquelas confusões, coisa que acontecia muito nos anos 60 e 70 da categoria, tá bem atual agora, né? Mas, tirando isso, ele não é um piloto que vai tentar tirar um outro concorrente na última volta. Já aconteceu isso em algumas provas, principalmente. E assim, é curioso que ele tem uma disputa até constantemente com o Matt Kenseth nessas finais de corrida, né? Sempre uma corrida que o Kenseth está liderando. O Case Keene aparece ali em segundo, disputa. Acho que vem desde aquele final espetacular que eles tiveram não foi em Darlington, foi em The Rock, foi em The Rockingham, Rock, The Rock. isso, alguns anos atrás, que aquele final foi impressionante. E assim, acho que aquilo criou uma imagem, pelo menos para mim, que eles sempre disputam essas corridas palma a palma. Mas ele não, voltando, ele não é um piloto que vai tirar um companheiro da pista. Eu acho que é isso que a galera acaba sentindo falta, e ao meu ver, não é também motivo para decretar que ele é um mau piloto. Ele é muito bom piloto, ele é melhor piloto, por exemplo, hoje, do que um Greg Biffle, que já teve vários, assim, vários anos muito bons. E assim, o mais alto do Greg Biffle foi melhor do que o do Case Keene, mas hoje o Case Keene é melhor que o Biffle. É uma condição da NASCAR e é normal. Então, sobre o Case Keene, eu acho que, tipo, ele teve um início bom na equipe Hendrick em 2013, né? Teve vitórias, mas em algum momento ali, para mim, algumas disputas com o Kenseth, que ele perdeu as provas, né? Não foi agressivo como deveria. Naquele momento, ele acabou se perdendo depois. Em 2013, 2013, né, Thiago? Aquele momento que ele bateu em Loudon, em New Hampshire, né? Ele deu entrevista totalmente fora do mundo, assim, sabe qual é? Eu não lembro qual foi a pista, mas eu até hoje acho que ele teve uma concussão e ninguém notou. Todo louco. Só ele e o Dale Jr. que eu vi dando entrevistas assim, loucões. Tipo, bateram o carro, saíram. Tem uma do Dale Jr. que é espetacular. Aí começa a falar, e aí começa a murmurar assim. Ninguém tem nada o que tá falando. É impressionante. Também procura. Então, mas o Kenseth, eu acho que, quer dizer, o Case Keene, eu acho que é um cara que é muito engraçado, porque quando ele corria pela equipe do Ray Everhart e depois pela RPM, ele não tinha lá o melhor equipamento do mundo, mas ele sempre papava uma vitória aqui e ali, né? E quando ele chegou na Hendrick, muita gente falou, agora vai, né? Agora ele vai ser fator pelo título, vai vencer várias provas. Em algum momento ele se perdeu e ano passado ele, se não me engano, ele se classificou pro Chase, mas com dificuldade, né? E esse ano passou longe, né, de pro Chase, né? E teve o contrato renovado, teve mudança, ele perdeu o Kenny Francis, né, que era um cara que sempre trabalhou com ele, né? Teve as melhores vitórias ele foi com o Kenny. E não sei para 2016. Eu acho que uma temporada ruim pode abreviar o tempo dele na equipe do Rick Hendrick, né? Ele tá numa situação até meio cômoda, mas eu acho que ele tem que mostrar na pista, porque talento ele mostrou lá atrás que tem. E equipamento não dá nem para falar, né, Leonardo Kina? É, o equipamento dele sobra, né? Falar que não tem equipamento é demais, né? Porque tá na Hendrick, tem um bom carro, sobra equipamento, sobra, não posso falar que sobra equipamento, né? Mas pelo menos um bom carro para fazer corrida decente ele tem. É algo que não vinha acontecendo nas últimas corridas aí. Todo mundo se falava em Casey Kane quando chegasse na Hendrick, iria sobrar. E não foi bem isso que aconteceu, né? Estamos vendo aí um Casey Kane que parece que a cada ano que passa está piorando. Não sei o que acontece com ele. O Elião, o Mugart, né? O Pedrão, ele deixou uma pergunta, né? E perguntou assim: Greg Biffle vence esse ano? Olha, ele por muito pouco não ganhou da Ladega, né? Ano Pô. passado. Eu acho Se que ele não. tivesse arriscado, ele tinha ganhado. Ah, não, saiu a É, bandeira tem a bandeira amarela. amarela. É, Tem amarela. Se não tivesse saído a bandeira amarela. amarela, ele tinha ganhado. Tinha ganhado. O Leonardo Guina ia cair da cadeira aquele dia. Ah, eu não ia estar gravando hoje. Eu tinha morrido aquele dia. O que é? Vocês querem realmente que eu responda a uma pergunta feita por Pedro Morgarte a respeito de Greg Biffle? Vocês estão de brincadeira que eu vou responder isso? Não, tô brincando. Até porque eu já respondi um pouco na pergunta anterior. Falando um pouco sobre o Greg Biffle. Ele tá em fim de carreira, né? Ele é um dos pilotos mais velhos do grid. Já foi um. De novo, já foi um grande piloto. De novo, 2008. Era ele que tinha que ser campeão. Mas ele bateu, né? Ele Ele bateu. não, o Cal Edwards. Cal Edwards bateu em todo mundo menos o título. O Cal Edwards, naquele dia, bateu em todo mundo menos o Jimmie Johnson. É, o cara tirou a Roush inteira, né? Falou, ninguém vai ganhar, então eu não vou ganhar, ninguém vai ganhar. Pá! E no fundo ele ainda tinha chances também, o Edwards, né? Tem isso, né? Mas enfim, foi ali que ele acabou com a sua grande chance. Mas é na expectativa de quando o Greg Biffle vai anunciar a aposentadoria, sem brincadeira. Eu acho um grande piloto, mas o tempo dele realmente já passou. E fora que a Roush tem um time muito bom aí de pilotos vindo, né? Então, não estou falando só do pessoal que já está na Xfinity, né? Você tem que olhar para as categorias menores, tem que olhar para a KN, ver os resultados lá da KN, da KN West, KN West, ver também na Truck Series. Então, assim, tem algumas peças legais que podem substituir aí nos próximos anos o Greg Biffle. E já aproveitando já, o Thiagão, já nem tiro o microfone da boca. Oh, Dale que Earnhardt isso? Jr. Me respeita, Leonardo. Pô, que isso? Oh, desculpa. Droga. O Dale Earnhardt Jr. Eu sei que você gosta de ficar com o microfone na boca. Ai, que delícia. A gente pode falar isso com o horário da gravação tá sendo mais tarde. Mas não ouçam isso, crianças. Por favor, coloque no mudo. Ô, Thiago, o Dan Ray Jr., o Douglas Vieira pergunta: será campeão? Não. Elião. Dale Júnior, olha, não. Mas se eu fosse. Quer dizer, eu acho que eu estou trabalhando em jornalismo esportivo, né? Eu acho que eu já posso falar que eu sou um repórter, né? Mas se eu fosse um repórter que estivesse trabalhando com o NASCAR lá na pré-temporada, fosse para fazer uma pergunta, dentre muitas perguntas idiotas que aqueles caras fazem lá no início de temporada, eu perguntaria: três Daytona 500 que o Júnior tem, Léo? Isso, Thiago? Elião. Eu perguntaria para o Júnior, você trocaria as suas três Daytona 500 por um título? Eu faria essa pergunta para ele. Eu acredito que o Denham Jr. também não vai ser campeão. O ano que ele tinha que ser campeão foi o último ano com o Letarte, né? Esse era o ano que ele tinha que ter levado o caneco para casa aí. O Denham Jr. também, tá, pessoal, para mim ele tá meio que já igual o Greg Biffle já. Ele vai casar, descobriu o amor. Então o Denham Jr. aí para mim já tá meio que já tem uma equipe já tá com o pezinho de meia feito, já tá mais que feito pé de meia, né? Já não tem nenhum pé de meia, tem o corpo inteiro já. Resumindo, Léo, se ele for campeão é lucro, né? Ah, se ele for campeão é lucro. O cara já tem umas Daytona 500 no bolso aí. É filho do homem, né? Então, assim, eu acredito que ele não vai vencer título, não. Título ele não consegue, não. Mas se ele vem, o negócio dele é Daytona. Daytona e Talladega. Se ele vencer Daytona e Talladega, aquele bando de fã vai ficar tudo doido, esvoaçado na arquibancada, tá ótimo, né? Então, eu acredito que não também. Tô junto com vocês aí. O Doug Vieira pergunta assim, né? Ele fala e depois ele pergunta, né? A KN West e West agora estão com três corridas igual a Xfinity Series, né? Não acho que está na hora da Sprint Cup rever o calendário e colocar um terceiro misto de preferência no Chase. Esse aqui vai dar bastante conversa. Ah, Senhores. no Chase eu não sei, até eu já ouvi um argumento muito válido que é a questão do Chase tem que ter todos os tipos de pista. É um argumento válido, mas não é o território da NASCAR. Tem duas corridas, já teve época que tiveram mais corridas em misto, mas não é o território da NASCAR. Eu vou ser bem sincero, eu preferiria que não tivesse provas em circuitos mistos. Eu acho legal, eu gosto das corridas, mas para NASCAR em si seria interessante até ter duas provas em outros ovais diferentes, sabe? Sobre um terceiro Road Course no Chase. Olha, cara, se entrasse um Road América da vida, mas no início do campeonato, ali, segunda ou terceira etapa, aí eu acharia legal, mas no Chase, três letras, não. NAO, não. Por favor, não. Eu sou da opinião seguinte. O Elião falou até que a pista que eu mais gosto aí para mim é Road America, né? De todas que tá na NASCAR, Road America é a que eu mais gosto. Mas assim, ó, como o Thiago falou, juntando a informação dos dois aí, é uma opinião minha já que eu tenho desde quando eu acompanho a NASCAR lá na década de 90. A essência da NASCAR é oval. Então, se a essência da NASCAR é oval, tem que manter o oval. Se escolheu o Chase aí, esse novo formato de Chase aí. Então, o Chase são vários tipos de pistas, né, que os pilotos têm que mostrar suas habilidades para ver que realmente quem é o campeão. Então, eu sou de comum acordo aí, eu sou de acordo, né? Como se você precisa mostrar o seu talento em pista, em vários tipos de ovais diferentes. Não tem por que ter um road course aí. O road course acaba sendo para mim aí, né, não a cereja em cima do bolo. O road course é aquela pelota de chocolate que vai, não sei nem como é que chama aquele troço lá. Aquele negócio de chocolate que vai do lado, onde que sempre tem aquele priminho que fica do lado do bolo assim, ó. Ah, eu quero esse aqui. Então, o road course para mim é isso daí, é apenas um enfeite, né, na temporada longa da NASCAR aí. Já são duas corridas clássicas, duas corridas épicas aí, que tá desde 1900 e alguma coisa, né? Sonoma e Watkins Glen. O Glen ainda é no estado de Nova York, né? Então, assim, tem todo um charme ali por ser Nova York. Então, mas eu vejo que não é o momento de ter uma terceira corrida em road course na temporada da NASCAR, da Sprint Cup e principalmente no Chase, né? Tem que ser, para mim, acho que a NASCAR achou a fórmula correta, a fórmula perfeita, que é esse formato que está agora. Demorou um pouco para achar, mas eu vejo que esse formato, exatamente esse formato aí que a NASCAR deve manter. Talvez Homestead não seria a pista ideal para se definir o campeão, né? Talvez deveria ser uma pista de uma mini meia, uma outro tipo de pista aí, mas é para mim a NASCAR chegou num conceito quase que perfeito aí pro Chase, né? Os tipos de pista aí, como o piloto tem que vir evoluindo, né? A zona de corte, aonde acontece a zona de corte. Então eu vejo que a NASCAR tá acertadamente aí, fez o Chase perfeito aí. É, não tem como você tirar uma pista que você tem a característica de todas as pistas. Se fosse para acrescentar uma pista no Chase aí, eu não colocaria um road course, sim colocaria Darlington, porque Darlington é uma pista que merece um pouco de destaque, é uma das pistas mais difíceis de se guiar do campeonato, e não um road course, né? É, tanto é que o road course antigamente tinha os pistoleiros, hoje nem tem mais, o pessoal já aprendeu e já virou uma corrida meio que monótona. Por exemplo, Sonoma já virou uma corrida monótona, já uma corrida sem muita ultrapassagem. Acaba ficando mais naquele negócio ali da estratégia mesmo e nem tanto na pista. É um pouco mais voltada pro pit, né, para a janela de abastecimento, do que a ultrapassagem efetivamente na pista mesmo. Se você acertar uma estratégia perfeita que vai casar com a vitória, você vence. Ou se não, você na pista dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa. Né? É uma corrida também que não tem muita bandeira amarela para misturar. Quando tem, também começa a ser uma atrás da outra. E você começa a ver um bando de piloto deixando para frear muito tarde e acabando batendo o carro da frente. É uma forma feia, uma emoção feia para mim. Né? Eu, praticamente, quando eu quero ver um Stock Car andando muito bem num road course, eu assisto a V8 Supercars. Eu tenho certeza que vocês, se assistirem uma vez, vão gostar. Enfim, senhores, mais algum ponto aí, senhores? Não, tá tudo tranquilo. Então tá, ó, as perguntas estão terminadas, todas as perguntas foram respondidas, né? Agora só temos aqui as notícias que eu vou passar aqui rapidinho. São apenas seis também, tá, pessoal? Então vai ser muito rápido aí. É, a Gibbs recentemente aí anunciou a lista dos Carl Schiffer, né? É, teve toda aquela mudança. O Dylan Grubb, que foi campeão com o Tony Stewart e foi mandado embora, tava com o Denny Hill. É, depois, o ano passado, ele tava com o Kyle Edwards, né? Ele está retornando para a Entre Motorsports, está assumindo um posto de engenharia. Ele não vai mais estar na pista como crew chief. Ele está retornando para a engenharia, onde que ele estava lá por 15 anos. Ele ficou lá 15 anos, depois acabou saindo. Então agora ele está retornando, né? Então o Darrell Gribble não está mais com a Gibbs, né? Foi embora, né? O Michael Waller é o cara que chega, ele estava no carro 20 na Xfinity Series, ele chega para trabalhar junto com o Danny Hill, né? Então o Daniel Grubb está indo embora, e também os outros continuam tudo normal aí também, né? O David Rogers, que estava no 11, né? Agora ele vai pro Kyle Edwards, e o Matt Kenseth e o Kyle Busch continuam com os mesmos Kyle Schiff aí. Sobre essa notícia, vocês têm alguma opinião aí, algum ponto de vista aí, senhores? Não, não, pode seguir. Bom, Elião? Vai com Deus, meu amigo Darren Gabriel. Então vamos lá. O Kentucky, né? A pista de Kentucky aí está mudando a inclinação das curvas 1 e 2, está aumentando de 14 para 17 graus. As curvas 3 e 4 não sofrerão alterações, né? Alguma coisa a acrescentar aí? É, tem que fazer alguma coisa, porque as provas lá em Kentucky não são tão boas, não. Mas É, vamos ver, vamos esperar. justamente essa mudança aí, segundo os especialistas lá, ela é para trazer mais emoções nas relargadas, que as curvas 1 e 2, não, eu, geralmente o pessoal não conseguia fazer a curva muito com o pé fundo, porque pelo tipo de inclinação, né? Você sabe que a pista, quando tem menos inclinação, eles não conseguem entrar tão cravado com o pé, né? Então é uma curva muito difícil aí. E Kentucky não tem as curvas iguais, né? São curvas diferentes aí. Por isso a curva 1 e 2 aí vai ser retrabalhada. Elião. É o que o Thiago falou aí. Vamos ver se isso aí melhora um pouco as provas do Kentucky. Ó, uma notícia interessante aqui, que é Pocono, né? Pocono, depois daqueles acidentes do Jeff Burton na sexta-feira, na última corrida em Pocono, e do Casey Kane na corrida, né? Aquele muro do pit, da entrada do pit ali, vai ser aumentado. Então agora os carros não vão entrar como entra hoje em dia, né? Entra super rápido já no pit lane ali. Então Então aquele muro vai ser aumentado lá e vai mudar um pouco o ângulo aí na hora de entrar no pit ali. É, vai justamente para não acontecer mais aqueles acidentes que aconteceu durante esse ano aí. É, outra notícia também, né? A Michael Waltrip Racing, o shop dela, a garagem dela lá, está à venda, né? Não, então assim, provavelmente isso daí é um sinal de que não deveriam ter carro, não deveríamos ter nenhum carro da Michael Waltrip Racing, né? É, fazendo qualquer corrida em 2016. Os senhores querem comentar alguma coisa? Tá tudo bem, Hélio. Pode seguir também. Então tá. E para encerrar aqui as últimas três notícias aqui, Leão, você quer falar alguma coisa, Leão? Não. Só o último capítulo de uma novela que começou em Richmond em 2012, né? 2013, né? Isso, 2013. Essa aí é o final aí da novela aí. É, realmente aquela decisão lá tá aí o resultado hoje aí, fechando a garagem, fechou a garagem e já tá à venda aí. É, país envolvido é esse aí, pessoal. Bom, vamos lá, as três últimas notícias aqui, né? Foi revelado essa semana aí as cores aí do carro número 1, né, do Elliott Sadler na Extreme Series, né? O Sadler que vai agora, ele já andou de Roush, já andou de SE, já andou de Dirk Gibbs. Agora ele vai para a Junior Motorsports, né? Então vai aí tentar mais uma vez, é mais um ano aí, em outra equipe diferente aí, o Sadler tentar algum lugar ao sol aí. O Tony Stewart, né? Essa semana aí acontece o Tiny Bowl, né? O Tiny Bowl Nationals lá em Connectsville, se eu não me engano, o nome da pista lá, né? E lá em Oklahoma, no estádio de Oklahoma. O Stewart revelou e falou pela primeira vez aí o que ele poderia fazer, né, o que ele irá fazer aí quando ele encerrar a carreira dele no final de 2016. Ele falou que vai correr muito, vai aproveitar muito tempo, vai correr muitas pistas aí nos ovais de terra aí, que é o realmente que ele gosta de fazer, né? E a última notícia, a notícia do dia aí, que foi o Rico Abreu aí assinou com a Thor. Ele vai correr a temporada 2016 full time na Thor, no truque da Thor aí. E vamos ver o que o Rico Abreu pode fazer em 2016. Senhores, algum comentário nas três últimas notícias aí? Só do Rico Abreu, acho importante a chegada dele na Truck Series como um piloto regular. Espero muito ver o desempenho dele. De novo, talvez um perfil que as pessoas fazem muita piada com o nanismo, né? Fazem muita gracinha com quem sofre com esse problema. Eu só vejo assim, falarem das pessoas quando elas são anãs, só em tom de piada, e não tem só piada, elas podem viver vidas normais e conseguir feitos incríveis como todos nós. E no caso dele, o interessante é que assim, ele vai competir de igual para igual, não vai ter diferença alguma, exceto algumas questões no, na, na parte do banco, né? O pessoal pode dar uma olhada como que é construído para ele poder utilizar o carro da NASCAR, é bem legal, mas é basicamente o talento dele versus o talento dos outros, e é isso que é legal, isso é importante. Eu acho isso de fato é bacana, é muito mais bacana desse tipo de inclusão para a NASCAR do que quando ela tenta fazer uma inclusão de cunho ligado à raça, como ela tenta com o Dani Soares, como ela tenta com o Bubba Wallace. Essa do Abreu é realmente importante, eu acho que vale a pena e é bom ficar de olho nele. Então, segundo um amigo Pedro Mugar, não, vou deixar quieto aqui, que algum ouvinte ia fazer textão aí no Facebook, aí não ia dar certo. Mas segundo um amigo meu, não, ia ser uma piada muito sem graça, a pessoa ia ficar de cara comigo. Mas enfim, sobre o Rico Abreu, ele ganhou corrida na KNX, é um piloto que tem um histórico bem legal nas provas de sprint car. Ele é brother pra caramba do próprio Larson, né? Acho que até um cara da gangue de lá que eles andam muito, né? Acho que era o Larson, o Rico Abreu e o Kevin Swindle, né, Thiago? Ele até sofreu um acidente grave nessas provas de Sim, sprint cars. Eram os ainda três ali, né? Quase se recuperando, né? Ainda está se recuperando. Ele quase morreu, né? O acidente foi bem grave. E a dinâmica do acidente até foi parecida lá com a do. É, um dos Leffler? acidentes que o Tony Stewart teve nesses últimos anos aí. Leffler também, né? Jason Leffler, turn left, morreu, infelizmente, enfim. Lembrando que tem um piloto, ele apareceu como grande promessa, só que depois se tornou um grande encrenqueiro. Ele ganhou uma corrida na Truex, é o Shane Mel, né? Ele até virou ficou tetraplégico, né, Santa Rosa? Sobrou um acidente correndo de sprint car lá por 2009, 2010, enfim. Mas, tipo, é um piloto que até fez um pódio pro Big One Brasil um ano atrás, quem procurar aí, eu acho que era o início de uma grande história, não dá. Na matéria lá, e que eu falava que, de uma maneira que eu acho que ele pode ser uma galinha dos ovos de ouro para a própria NASCAR, né? Promover isso aí, como a NASCAR gosta de focar o marketing, inclusão, né? Eu não me lembro de ver nenhum anão competindo em nível alto de automobilismo, né? E até de esporte, assim, né? Nível de igualdade, enfim. Acho que talvez seja um dos fatos relevantes de 2015, que acabou passando desapercebido por muita gente. Se o Rico Abreu tiver consistência, porque, tipo, ele vai estar no carro da Toro Sport, normalmente rookies na Truck Series, que tem equipamento que anda ali do quinto ou 15º lugar, estão sempre muito propensos a sofrer acidentes. Eu não vi nenhuma prova que o Rico fez na Truck Series, questão de tempo, né? Acabei perdendo várias provas da Truck, eu não vi o Rico andar mas eu acho que em Eldora, pelo menos, eu acho que ele vai ser fator pela vitória. Isso aí eu posso afirmar com tranquilidade. Bom, senhores, o Rico Abreu aí tá fazendo o seu papel dele. Só para fazer um parênteses aqui, né, de como que é esse preconceito aí com as pessoas aí, né? Eu tenho um irmão deficiente que até hoje, ele sempre sofreu aí preconceito a vida toda, né? Então eu torço aí que pessoas como ele aí realmente cresça, evoluam e mostre para todo mundo que eles são capazes, né? Que eles conseguem fazer tudo, igual como nós aí que alguns aí se consideram normais, né? E os deficientes físicos são anormais. Mas para mim não, para mim é todo mundo é tudo igual. É, o único que difere um ou outro aí talvez é a limitação, né? Por exemplo, o Rico Abreu também não vai querer jogar basquete com o Michael Jordan. Também ele tem a sua limitação aí, né? Então, no caso do meu irmão também não vai querer colocar um saco de cimento nas costas e querer sair andando, né? Meu irmão tem essa limitação aí, mas ele consegue fazer tudo igual a todo mundo. Então, eu torço aí e fico muito feliz mesmo. O Rio Cabral tá chegando, é mais um aí, mais algo, mais um outro tipo aí de barreira que vem sendo quebrada aí, vem sendo derrubada aí. E tô sempre torcendo pro Rio Cabral. Apesar de tudo isso, pessoal, o Rico Abreu andou super bem nas últimas corridas que ele fez aí, né? E nas últimas corridas de 2015, aí, onde que ele andou aí. Andou super bem. Ele também não tá aí porque ele é um coitado, não. Ele tá aí porque ele tem talento, né? Ele tá aí porque ele anda bem. Ele tá aí porque ele tá fazendo o trabalho dele e tá fazendo bem feito. Então ele tá aí por mérito dele mesmo. Certo, pessoal? Elião, Thiago, vocês querem complementar alguma coisa aí ou a gente já pode encerrar essa edição aí? Quem você acha, Hélio? Repita, Thiago. Não, o que que você acha? Já podemos encerrar? Vocês que mandam aí. Já, já, Você que já. manda. Já. Não, é a piada sem graça que eu ia chamar o Rico Abreu de mentira, né? Porque ele tem a perna curta. Mas Nossa, não ia pegar não, muito bem essa não. piada. Não, não, não. Então, deixa pra lá. Vai, Léo, termina aí que essa piada Deixa foi. pra lá, né? Primeiro que foi ruim e segundo que é antiga, mas tudo bem. Fazer o quê? Beleza. Bom, senhores, eu quero agradecer primeiramente ao Tiagão, né? O Thiago Santa Rosa aí fazendo a sua primeira participação com a gente aí, né, Elião? O Elião já tá na estrada faz muito tempo já, né, Elião? Então, mais uma vez, quero agradecer você também, Elião, tá comigo aí, né, nessa mais uma edição aí, Drops aí, mais um ano junto aí, vamos começar a quarto ano do podcast. Então eu quero agradecer vocês dois aí por estar comigo aí. E estamos levando NASCAR do modo diferente para todo mundo aí, né? Então eu fico muito feliz que vocês estão comigo aí, vocês aproveitaram aí. E claro, né, quero agradecer a todos que enviou pergunta, a todos que nos ouvem, né? A todos que estão com a gente aí toda semana aí. Eu tenho intenção de fazer mais uma edição Drops, né, antes da Daytona 500. Aliás, vai sair uma edição antes da Daytona 500, sai a edição do Qualify do Sprint Unlimited. E também, mas eu quero fazer uma edição antes, tem que ser antes do Super Bowl, talvez numa próxima semana aí. Claro, se tiver realmente tiver assunto, a gente conseguir levantar O assunto Thiago aí para Raposo, né? semana aí. O Oi? Thiago Raposo, né? O Thiago Raposo, para ele se pronunciar pelo título do buchinho, né? E aí, o Thiago Raposo, para ele abrir o champanhe dele e comemorar com a gente aí, a vitória do piloto que ele mais ama no mundo aí. Eu acho que ele ama mais o Kyle Busch do que o cachorrinho dele. Mas enfim. É, obrigado, Thiago. Obrigado, Elião. Obrigado, pessoal, que tá nos ouviu aí por cerca de 3 horas, um pouco mais aí. Obrigado a todos. Obrigado a todos que vieram pergunta, né? É, Thiago, Elião, vocês querem deixar alguma mensagem aí? Não, eu só quero agradecer o convite. Foi um prazer ter participado. Eu já peço desculpas por algum problema de áudio que possa ter ocorrido durante a gravação. Minha conexão aqui com a internet não estava 100%, né? Então, pode ser que na hora do áudio, da finalização do áudio, ter tido algum problema. Então, já peço desculpas de antemão e estamos aí à disposição. Sempre precisar falar de NASCAR, precisar de alguém aí para falar algumas besteiras, algumas lorotas, estamos aí. Hello? Então, né, vamos esperar, né, Daytona, né, quando vai começar a caminhada pelo bicampeonato, né? Beleza, pessoal. Bom, então é isso aí mesmo, pessoal. A edição do Drops vai terminando por aqui. Vou tentar fazer uma edição antes, claro, se tivermos notícias, né? Que até agora não teve nada bombástico até o momento aí, né? Mas se tiver alguma, a gente conseguir juntar material, tiver notícias aí que realmente a gente possa trazer para vocês, a gente vai gravar uma edição aí antes do final de semana do Super Bowl, que aí já começa já efetivamente a temporada da NASCAR aí. Então, pessoal, um forte abraço aí para vocês, boa semana, né? Quem tá de férias aí, curte as férias aí, é que já tá meio acabando, estamos no meio do mês, ou praticamente hoje, né? Então, aproveitem bastante aí e cuide-se bem, pessoal.